Para o reporte estabilizado. Hospital 2000, autorizado em LS 7610, Norte 66, 224, 225. Meia, salas 2.6, viva direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 2. Alfa Juliette para o 2, obrigado. Localizador 6225. Poxa, 6225, complete a final de chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado. 5, bom dia, final ILS da Unozano. Poxa, 6225, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo, altímetro no zero no 4. Livre pouso no zero, e 14625. 631-71, chame Recife, frequência 128-35, secundária 125-1. 2835-2515, obrigado. Zé 6225, Sobas 33, Liga direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 05. Direita Alfa Juliette 05, 6225. Alto, muito bom dia, é o Passaredo 2221. Passaredo 2221, bom dia, prossiga. 2221, com autorização, barreiras, repetitivo. Qual horário do repetitivo? 4, sim, senhor. Chegou com a Copa, passaria do 2221. No plano que eu tenho aqui é para as 9h13. Em aproximadamente 10 minutos, ou menos, eu tenho o plano aqui no sistema. Sim, obrigado. Aguarda. Assim que aparecer, eu chamo para a Copa. Mantém a escuta aguardando para a Copa, prepare a Arbor 1, transição alerta. Oi, Salvador, o Passaredo 2221. Prossiga. Estamos no pátio 3, o senhor autorizaria acionar, iniciar o pushback e acionamento enquanto aguarda a autorização, com o táxi lento? Sim, te chamo para o táxi, 2221. Grato, 2221. Afirmativo, 5126, copia? Azul 5126, autorizado para Confins, via rota do plano de voo, nível 360. Subida Arbor 1, transição Elefa, curva à direita após a decolagem. Aciona 5547, controle 119.8. Correto, 5126, estiver estacionamento no portão 3. Passaredo 2221 no pronto 4. Sim. Passaredo 2221, barreiras autorizado, via alta do plano de voo, aerovia inicial UIS 42, nível 160. Subida Momo, transição VATAP, curva esquerda após a decolagem da 10, 5566 transponder, 119.8 controle. Passaredo autorizado barreiras, 1160, 142, saída Momo VATAP, curva esquerda após a decolagem, 5566 com 119.8. Confirmando 5566 o código. 5566, afirmo. Correto, no patch 3, chame para o táxi. Para o táxi, com autonomia, com POB de 37, autonomia 5 horas e 46, altera Goiânia. Passaredo 2221, táxi autorizado até o ponto de espera via parte 3, parte 1 em Índia. Ponto de espera, reporte pronto, ajuste 10 no 4. Confirmando POB 38, senhor. 38, gente. Salvador, bom dia. 1, 5, 3, autorização de avião. Ok, preparação, voo 1, Leda Dóquilo, via guarda corta 3153. Afirmativo, tá 3153, já copia? Autorizado Galeão, via rota do plano de voo, nível 340. Subida São Vuno, Leda Dóquilo, curva direita após a decolagem, 5551, transponder, 119.8, controle. Correto, 3153 no pushback, no portão do zero, chama para o TAC. O passageiro 2221, próximo, ponto de espera pronto. 2221, autorizado a olhar e decolar, pista no zero, o vento 280 graus com 02 nós. Livre em aí decolar para o passageiro 2221. Brasil 2221, decolar 249, chama controle 119, decimal 8. Sabará, controle 198, obrigado, bom dia. Salvador, 3153, pronto para o TAC, 88, abordo 320, alternada Campinas. Tá 3153, táxi até o ponto de espera da 10 via Pátio Uni Índia. Ponto de espera, reporte pronto. Altímetro 0, 14. Comunicador, reportarei o 3153. Zero. Subindo sem restrições para o 160, perfil Momo. Controle Salvador, Patrícia 2221? Sim. Autoriza o 2221 no direto VATAP? Inicialmente mantenha a MOMA, aguarde para voar VATAP. Gente, obrigado. Autorizado, aliás, decola a pista no zero, vento calmo. Ali decola a pista 1-0, tá em 3-1-3. Laredo 2221, voo em VATAP. Autorizado VATAP, direto VATAP, Laredo 2221, obrigado. decola 254, chame controle 1, 19, decimal 8. Na 3153, contato radar da decolagem sobre a aviação Uno para o nível 340. Uno nível 340, possível a salva da presença? Autorizado. 3153, grado. 9970, aciona identificação. Essa via Bom Médio Uno para o nível 050. Liberado, somente mantenha a via. Geral 9970, copiou o controle. Esse controle eu não havia recebido o cotejamento. Então 9970, confirme, está efetuando algum desvio? Gente. Afirmo. Informo que recebo mantendo a proa 048, está agora 1.5 milhas à esquerda da chegada do Mediuno. Tá, 9970, vetor para procedimento LS X-Ray. Curva esquerda, proa 055, seu limite é radial 270 de Salvador. Em caso de falhas, ao atingir o limite, resta uma navegação na proa de turno e complete o procedimento ILS X-Ray. Salvador, radial, limite? Esquerda 055, limite radial 270. Proa 055, limite para 270. Continuamos descendo até 5.000. Nível 050. Ok, exatamente, exato. Tem uma informação. Vai necessitar de desvio à esquerda para evitar. Gente. te informe quando iniciar o desvio com curva pela esquerda. Gente, o 9970, informe por quantas milhas vai manter a proa 045? Essa proa até o través da posição Itape. Aproximadamente 5 milhas após o través do Itape, tem condições de curvar direito. Gente, federal 9970, após desvios, essa é uma navegação na proa 055, anteriormente vetorada. Chame Recife na frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 201, informação Golf, autorizado para Campinas, via rota do plano de voo, nível 320. Subida São Juno, transição Mótiva, curva à direita após a decolagem. Transponder 5577, controle 119.8. Azul 4201, chame pushback acionamento. O guia é o 01? Federal 9972, acione identificação. Peça via Bomed 1 para o nível 060. Inicie redução para 2409. Via Bomed 1, descendo 060. Solicitando redução para 2409, Federal 9972. Autorizado, chame táxi 5126. Período 2221, Samará Recife 122, decimal 8, 126, decimal 0. Primária 128, decimal 8. 128, decimal 8. Ok, obrigado. 735-17, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, informe velocidade indicada. Está com 300 pés. Gente, 735-17, está autorizado eu manter 300, informe quanto é necessário a redução. Ok, pode aumentar 340 até uma terceira. Gente, mantenha 300, é o número 2 na aproximação. Federal 9970 tem condições de flutuar a curva pela direita? Ainda não. Bem, Federal 9970, informa que seu novo limite é a radial 290, ou até, ou quando puder flutuar a curva pela direita, informa o controle. Se não tiver condições de efetuar a curva pela direita até o localizador, está autorizado nessa pro interceptar. 9970, Deus te mantenha 3 mil pés. Ajuste permanece 1014. Gente, o Federal 9970 está vetor para interceptar o curso do localizador, curva direita para a 120, está autorizado em ILS e pode estabilizar. Puxando 6225, autorizado para Brasília, via rota do plano de voo, aerovia 2117, nível 380. Subida arbor 1, transição LF, curva direita após a decolagem. 5575 transponder, 119.8 controle. Afirmativo, Ocean Air 6225, autorizado Brasília, nível 380, rota do plano, por Zulu 17, arbor 1 LF, curva direita, 5575, 19.8. Sujamento correto, Ocean Air 6225, chega para o chegar questionamento. Claro. Azul 2775, informação OTA. Azul 2775, aciona identificação. Azul 2775, contato radar estabelecido 55 milhas sudoeste de Salvador. Voo na proa de Bomed para interceptar via Bomed 1 no reporte unidade descida. Quem entrou de Bomed já está no ideal de descida via Bomed. Gente, azul 2775 desça para o nível de voo 060 com velocidade máxima na descida de 2309. Federal 9972 desça para o nível de voo 050. Desce ao 050, Federal 9972, solicita proa 060, 050 para evitar a formação. Federal 9972, livre de desvios, confirme por quantas milhas vai manter a proa 050? 10 milhas. Gente, foca número 3 na aproximação, inicie redução para 2109. Proa 050 para o desvio. Gente, descendo para 050, reduzindo para 210, Federal 9972. Federal 9970, Federal 9970, complete a final, chame todo Salvador, 118, decimal 95. Gente. 7, 4 horas e 20, até Ribeirão Preto. Azul 5-2000, ataque à direita via ID até o ponto de espera. Ponto de espera é a porta pronta, estou aumentando 0 no quadro. Federal 9970, continua a aproximação, agora a autorização de pouso, ajuste no 0 no 4. 24 Will Panzer, TAM 3517, posso pelo, pode prosseguir para 2000 interceptar em Duna? TAM 3517, cancelada a restrição em pelo, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado ILS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Autorizado 2000 pés, sem restrições, no 014, reporte estabilizado, X-Ray autorizado para o 3517 da TAM. Federal 9972, informe ao controle quando tiver condições de efetuar curvas pela esquerda. Ok, por enquanto, sem possibilidade. Gente, desse mantém o 050, o Federal 9972. Entendo para o 050, Federal 9972. Azul 2775, vetor para o sequenciamento, curva à esquerda para o 010, seu limite a radial 270 de Salvador. Esquerda 010, limitado pela 270 de Salvador, 2775. 9972, desse mantenha 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. Para 4.000 pés no 0 no 4, federal 9972. O federal 9972 tem condição de bala para 020. Federal 9972, vetor para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 020, seu limite é radial 280 de Salvador. Informo que irá ultrapassar o curso do localizador para o sequenciamento. Esquerda 020, limite é radial 280 de Salvador, Federal 9972. Azul 5126, autorizado a linha e manter pista no 0. Federal 9972, informe que irá seguir tráfego 1 hora, 7 milhas, como sul, com a IBUS 320, agora 2000 pés sobre Duna, completando o procedimento ILS. Eu ativo, tenho tráfego de ILS, Federal 9972. Localizador 3597. 3517, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Semana passou a Fox, Lima via Golf, Fed Alpha, Kilo Pat 3. Gente, para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 055, autorizado ILS e aponto estabilizado. Direita pro 055, autorizado para acertar o localizador, Federal 9972, reforçará a estabilidade. Foi 775, curva direita pro 040, limite permanente. Direita 040, limitado pela 270, Salvador, 2775. Geral permanece o táxi na sua frequência. Bahia Alfa, Kilo para parte 3, Sideral 9970, 5 Lima, posição prevista. Alfa, Kilo, parte 3, 5 Lima, obrigado. São 35 no 7, na escuta. Bom dia, estabilizado, Machado e travado visual com a 10. Tan 35 no 7, vento agora variável, 02 nós, altímetro no 0, 1 no 4. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0. Autorizado pouso, 1 no 0 para o Tan 35 no 7. Mais um 5, 1 2 6, decolado aos 1 no 5, chama o controle em 1 no 9, 18. 19, 8, bom dia, 5 no 2 6. Quero aqui nessa posição, viu? Na Taxway? Confirmando a Taxway Alpha, Federal? Positivo, na Taxway agora, então tem uns 20 na frente da gente. Gente, grato, vou entrar em contato com a empresa. Cora 26. Azul 51, 26, contato radar na decolagem, subaviar por 1, transição elefa para o nível 360. 360, via Arbor 1, no transição elefa, azul 5126. Azul 2775, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil pés com 1014, 2775. Fala 17, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Essa frequência via Alfa, repartente da Juliette, 3597. Azul 2775, para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 080, autorizado ILS e reporte estabilizado. Direita 080, reporte estabilizado ILS 2775. Pesado pouso, 990, Federal, 9972. Faz um segundo, 26, manter a proa 265, a fim de evitar informações. 265, confirme por quantas milhas, o azul 5126? Aproximadamente 2.0 milhas, azul 5126. Gente, após o desvio, reassuma a navegação na proa de Elefa. Pode ver os elefantes, 526. Táxi via Juliette, portão 7. Ingresso esquerda Juliette para o portão 7, portão 35 no 7. Para o Puxinec treinamento, o Xener 6225 no portão 5. Gente, aguarde. 972, no solo 19, livre à direita, táxi na frequência, via Alfa Kilo, parte 3, posição 5 direito. Livre à direita, Alfa Kilo, parte 3, tenta o sinalizador, esperar o 972. Azul 4201 no portão 1, para o táxi. Azul 4201 autorizado, chama para o táxi. Alto Tower, good morning, go 1963, FK 04, ATC Clearance Galeão, Hotel Information Receiver. Roger, stand by for ATC Clearance, go 1963. Roger, stand by, go 1963. Salvador 6211 da Ocean Echo, informação, hotel, autorização para o Galeão. Chama 6211, número 2 para a cópia. Número 2. Chama 6225, autorizado, chama para o táxi. TV Pulso acionar, 6225 no 05, repassada para o táxi. 1963, ready to copy? 1963, ready to copy, go ahead. Clear to Galeão, flight level 360 via Upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, Upper November 857. Sanvo Uno departure with Leda and Dockless transition. Take off from runway 10 right turn. Squawk 5006, departure frequency 119.8, read back. ATC Clearance, go 963 to Galeão, flight level 360, vai after the 44. Until Sierra Golf Romeo, after Upper November 857, runway USB 10, solve one departure, made the transition, after flight heading down with right turn, Salvador departure control view 119.8, call code 5006, go 1963. Read back right, call ready for push and start. Roger, report that pushback and start clearance, go 1963. Call Lagoon Alpha Yankee. Prossiga. Alfa Yankee Whiskey, está disputando a frequência de redox do Parte 3 para Parte 1 no posição 01. Azul 5126, voando Eletrochina agora Recife, na frequência 128.8 até número 26.0. 288, backup 260, Azul 2526, bom dia. Chama entrou no 0 no 4. Atualizado todos no 0 para 277. Salvador, muito bom dia, Azul 4958, cliente da Hotel, já no ideal de descida. Azul 4958, FM identificação. Identificou Azul 4958. 4958, contato radar estabelecido 50 milhas, sudoeste de Salvador. Eu separo em linha 050, na torre de Bomed para interceptar via Bomed 1, ajuste 1014. 7050, na proa de Bomed, vai descer via Bomed 1 e ajustado o 1014, Azul 4958. Azul 4958, confirma a velocidade indicada. No momento, mantendo 185, vai acelerar para 240 na descida, Azul 4958. Gente, autorizado, velocidade máxima na descida, vetoração para o procedimento ILS e sequenciamento, curve à direita. Proa 040, seu limite é a radial 250 de Salvador. Em caso de falhas, atingir o limite, resta a navegação da proa de Duna e complete o procedimento de LS. Então, sobre vetoração, curvando ao 040, limite é radial 250, caso de falha, prossegue com a proa de Duna para o ILS, X-Ray da 10, azul 4958. Com 3 horas e 20. Então, 2-3 a bordo, 3 horas e 20, aguarde para o táxi. Aguardando, 2-2-5. 4401, início de táxi, com 103 a bordo, 4h45 de autonomia, alternando Sierra Bravo, Sierra Romeo. Descente 103 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, reparte pronto, ponte espera. Índia Alfa, reporte lá, azul 4401. Nome é 225, segue com o número 2 no táxi via Índia Alfa, reparte pronto, ponte espera. Táxi via Índia Alfa, está na ponte espera, 6225. Bravo do Tower, go 1963 at gate 04, request pushback and startup clearance. Roger, stand by for push and start. Roger, stand by, go 1963. Salve Salvador, bom dia.